céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, nada existiria sem a tua palavra. Sua vontade é universal, sobrenatural. Tudo que tem colhido novo é o Pai Celestial. Tudo que foi criado tem seu propósito. Sabedoria divina, tudo está lógico. Nenhuma folha cai no chão se ele não permitir. O inimigo se cala, nem pensa em discutir. O ar que tu respira, o chão que você pisa, o calor que te aquece, o fresco que vem da brisa. Primavera, verão, outono e inverno, tudo está concluído pelo autor, o eterno. Príncipe da paz que muda toda assistência, plenitude, saúde, ânimo, paciência. O homem sempre ingrato não agradece ao Pai. De graças recebeste, aí mano, de graça dai. Vai, pega suas mãos e agradece a sua existência. Não sou merecedor, Senhor, mas vou louvar ter a sequência. Mas vou louvar ter a sequência. Deus é tão bom pra mim. Sentir a brisa da manhã no rosto, abrir a boca na chuva só pra sentir o gosto. Sentir o cheiro da roça plantada no quintal, o sol brilhando de novo depois do temporal. A canção de um pássaro que vive livremente, a terra preta e fofa de onde brota a semente. O barulho das ondas no infinito mar, o jeito do casal apaixonado se abraçar. O sorriso da minha filha quando está feliz, matar a fome com aquela comida preferida. Ter a certeza que você está de bem com a vida, ganhar um beijo saboroso da pessoa amada. Dar uma longa gargalhada de uma coisa engraçada. Receber um elogio do seu patrão marrento, dizendo pra você que vai te dar um aumento. A felicidade da noite no dia do casamento, na saúde ou na doença, feito juramento. Chegar em casa depois de um dia cansativo, agradecer a Deus por você estar vivo e poder aproveitar tudo que ele nos deu. Celebre a vida a cada momento, coloque pra fora todo o seu sentimento. Sentimento de alegria, esqueça o sofrimento. Deus é tão bom pra mim e pra você. Tá na hora de você perceber que Deus é tão bom.